Disseram que ele tá morrendo, pois o alimento do qual ele sobrevive tá escasso. Essência, verdade, mensagem. Meu rap é minha válvula de escape. Eu sou válvula de escape. É, salve família pesada. De vez em quando olho pra trás. Isso me faz refletir, me faz pensar sobre quem fui, sobre o que me fez estar aqui. Enquanto vários não sacam a responsa de ser MC, de dentro eu vejo a essência da cultura se extinguir. É como dizem por aí, cada caso é um caso. Cortinas se fecharam, já não ouço nem meros aplausos. Será que tudo que fizemos foi em vão? Será que poesias hoje já não causam emoção? Querem saber o que houve com hip hop que se encontra numa cama de hospital, em estado de choque? Cultura que eu admiro e amo desde criança. Alguns afirmam que não há mais esperança nessas horas frias de solidão, que eu entrego o papel pra caneta e a caneta pro coração. Subversivo, agressivo, sujo e brutal. Underground é minha raiz, chego cuspindo fogo em cima dos instrumental. Volta, volta lá no começo, volta. Retrocede a fita e tenta achar onde a essência se perdeu. Então que voltemos ao tempo, mano, quando nada disso aqui era por dinheiro. Rap original. Cadê a paz, a união, sinceridade, amor e aquele compromisso de que tanto se falou? Será que se perdeu no tempo tudo que tinha valor e o sentimento verdadeiro? Naufragou DJ B-Boy, MC grafiteiro. Já faz um tempo que eu não vejo vocês quatro juntos no mesmo evento. Nota de 100 não zoa, mas um irmão se joga, alma perdida. Ha, de novo hip hop chora. Tamo junto daqui, tamo junto de lá. 10% é de verdade, 90% é só blá blá blá. Mais um single na pista, fruto do meu trabalho. A rua ouve, recebo elogio de vários. Esse momento me causa frenesi e me incentiva. Eu vou lutar pra que a essência continue viva. São várias direções, mas o caminho é um só. Galaxy MC, eu sou o exército de um homem só. Vagando sozinho pela Babilônia, em busca da terra prometida. Lá encontraremos a verdade, sem falsidade, sem rendição, pelo rap original. Wallace MC, baixado em cena, na produção do beat, eu mesmo, Underground Record. Aqui o rap original tá em casa.